não, não, não, não, é Gozolândia, não é Disneylândia, não é o céu e não é as nuvens. Isso mesmo, é o rap, Joe, Sandrão, Marcão. Enquanto vários curou, falou, negou, armou, rolou e de carona chegou. Sinal de positivo chovendo, mal veneno na estrada. Cê vai ajudar, ou vai largar lá, ou vai levar uma zica por lá. Eu nem sei, porra. Pode ser uma pedra no caminho, um espinho. Eu não sei andar sozinho, vai em todas direção. Na favela, Santo Sandrão, aquele irmão, então tá bom. Quer ouvir como tem que ser, vai se... Se tá bom pra você, pra nós não. Uma pá de favela já quer prosperar. Vários manos aqui, tem fome, é fera. A palavra é aquela, viva sem dormir. O respeito de ir e vir, permanecer aqui. O que vocês destrói, é o que nós constrói. Enquanto as colunas da masmorra rói. Fechou, mas você atravessou o semáforo. Fumando, e os cão vão latir. A caravana não para, nego, nós tá aí. Boa sem ter razão, vim te vir. Vai mané, acredita que o céu é nessa trilha. Que todo sofredor merece dádiva divina. Vacila, que aqueles que vem cabeça baixa não olha no seu olho, mó vergonha cê abraça. Pois se a cara não caguenta, parasita que dorme. Maldito seja o homem que acredita no outro homem. Vários no mundão esperam a hora de se sentir. Provar quem é bom, quem pode decidir. Ter status, fato consumado, já era. Tacato cidadão agora adora fazer média. Quem corre pelo certo sabe que certo muitas vezes é. Não dá boi, só confie se puder. É nóis. Passa, corta, vem então que arrepia. Deus ou diabo, qual dos dois tá na malícia? Aconselho ou atiça, com aquela voz no ouvido. Ajuda que é irmão, estende a mão, é amigo. Pedido do além, vai, atende, acende a vela, mal defunto. Gente da gente, nada cu de burro aí. Liguei o tipo típico, pé rachado. O canela russo, famoso pé de barro. Sem terno, sem gravata, de chinelo de dedo. Disse ser bem louco, meu som, firmeza mesmo. Prazer em apertar minha mão. Mó respeito, disse pra eu seguir assim esse exemplo para o gueto. Fiquei satisfeito, pense preto, rap é isso. Resgatando os verdadeiros, os puros, os dignos. Lá fui eu, é. O bom samaritano, me envolvi, me engrupi com a ideia do fulano. Uma semana depois, já tava até colando em casa, lendo dos meus livros, rimando comigo. 2 anos depois, já destacava. Quis ser ridículo, meu modo de viver, meu estilo. Dei o pé, dei a mão, ele quis minha cabeça. Os mano, já dizia, você é traíra, seu besta. Agora ele é o pan, se julgo envolvido. Revolucionário, orador, o fudido, gratidão. Não espero de ninguém, mas a bosta é a dor da traição e a falsidade que incomoda. Joga da poder na mão de quem cê acha humilde e descubra os patifes. Sem terno, sem gravata, liga o tipo. Filha da p... traidor, inimigo, inimigo. Sem terno, sem gravata, liga o tipo. Filha da p... traidor, inimigo, inimigo. Sem terno, sem gravata, liga o tipo. Filha da p... traidor, inimigo, inimigo. Sem terno, sem gravata, liga o tipo. Filha da p... traidor, inimigo, inimigo. Ambição e trairagem amarrada com nós cego. Ego, tamanho Zé Pilim que é sucesso. Se contentar com a terra, com o céu, com as estrelas. Cê é besta, maluco quer pra ele um planeta. Jeans, o é stop, um dia já foi pop. Bamba cabeção, tira onda como pode. Agora tem shopping, escada rolante, vitrine, as gifes. Se veste como a Sandy. Quem tá por baixo, sonha em ser grande. Quem já tá por cima, quer mais ouro e diamante. Todos querem um lugar ao sol, isolado, ter o mundo aos pés. E você de empregado, mó grupo. E pouco com Deus, é muito maluco, chora. Se revolta com a migalha e se não rouba, espera a hora de dar o troco. Quando constar, vamos nós, manda pau no cu dos outros. Ré, cedei a vez o lugar, nem tem mais isso. Bicho nasce pronto pra conspirar, ganhar no grito. Tipo que impregna, dignidade baixa. Homem ou mulher, a leilão quem arremata. Degeneração, miséria que acelera. Todo cidadão tem um preço na terra. Entrega o ouro ou esconde pra ver. Zoião se matar, bicho vai se debater. Da favela, mansão, do buzo lotado a blazer. Quanto mais tem, mais quer. Se não tem, fica doente, amuado. Fraco, tonto. O zóio vai brilhar quando vê um prato de rango. Moral tá lá embaixo, no bolso nenhum conto. O zóio vai brilhar quando descolar um trampo. Maluco injuriado, trampando igual cachorro. De zóio no salário e no cargo do outro mano. Usa a bíblia como máquina de ganhar moeda. Igreja o cassino, fiel quer ficar rico. Liga a TV, põe o copo, pede a benção. Aumenta sua fé que o dinheiro também aumenta. Até o Deus de alguns malucos é melhor que o meu. Putão, diz que já tá salvo, o meu não salva eu. Assim se sucede, segue. Se eu tenho um, vários quer dois. Igualdade, esquece, fim do sonho. E quem confiar agora, dá mão por mão. Que quer te mandar pra roça.